3329, a pista em Ouro de Sabaruna, 7, operação visual. Possível para 4 mil pés na proa do VOR. E 14 ajuste, reporte para modificação de regras. Prossegue para 4 mil pés na proa do VR, 5329, 10 no passo ajuste, reporte para modificação de regra. simulador, TP-329, 21, como é que será? Hoje fica os 17, 529, DC-1, 1510, 1014, produto VR e reporte visual coordenado. Controle, Salvador, 35329, visual para o campo. 5329, para ingressar no circuito, chame agora a torre em 118-95. 118-95. Torre Salvador, bom dia, TP-5329. 329, bom dia, reporta trem checado. Final do Sérgio. Porta H, trem checado, tá puxando no centro. 5329. Em Salvador, 35329, tem baixado travado na final da 17. 329, autorizado pouso, pista 17, reto 0770, grau 049. Certo, pouso autorizado na 17, 35329. Solo 25, esquerda Lima, para o portão 0741. Atenta a viatura Follow no Páscoa. 7, descendo para a posição 0735329. Qual é esse a viatura do Follow, correto? Afirma a partir do 41. Seguindo a viatura do Follow, 35329.